Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Destejiendo la trama, deshojando silencios. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Despertando el deseo. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. La rosa de los vientos. Hilo por hilo. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Hola, hola gente, salud cofrades, salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos alegría, menos esperanza, menos caminos por construir. Hoy en La Rosa de los Vientos, un día muy particular. No vamos a tener esa rosa con las niñas contándonos la historia, sino que nos han dado permiso a algunos adultos para que la contemos, porque estamos con gente que precisamente tiene alegría y construye caminos. Vamos a hablar en La Rosa de los Vientos, hoy de la experiencia Brasil. Y a hablar de la experiencia Brasil hoy es hablar de una experiencia en particular, es la de los sin tierra. Pero las niñas antes de darnos el permiso dijeron, queremos de todas maneras bailar una ronda con las niñas brasileras. Así que aquí va. Chega más pertinho. Fica mais pertinho, papai. Vamos passar energia aqui nós dois agora. Vai lá. Ronda infantil sería, ¿no? Y eso llama mucho la atención, la presencia y el protagonismo de los chicos, de las crianzas, en el movimiento Sin Tierra. Marlí, creo que tenés para contarnos sobre eso. Bom dia a todos e a todas, ouvintes da Rádio Tribos. Gostaria de falar umas palavras do nosso trabalho, né, que fizemos e que organizamos dentro do Movimento Sem Terra. Então, as crianças participam deste movimento, pois participam com a família. E nesta participação das crianças, na sua integração com a luta, com o movimento, com a família, elas participam de forma organizada. Temos um espaço, ou vários espaços, onde que as crianças, enquanto seus pais estudam, trabalham, as crianças têm o seu espaço das cirandas infantis, né? As cirandas são compreendidas como espaço de socialização, de movimento, de alegria, né? De esperanças, enfim. Então, pensamos e organizamos esse espaço porque entendemos que a participação delas na luta é importante, né? Pois são elas, as crianças, nossas alegrias, nossas esperanças. Claro, la alegría en el presente y la esperanza en el futuro son quienes van a seguir construyendo este camino que hoy están realizando toda la familia de los Sin Tierra. Sí, y nos interesaba también que compartir con Shiru un poco cómo es la vida en un campamento y cómo es la vida en un asentamiento del Movimiento Sin Tierra. Sim, bom dia então aos ouvintes da Rádio Tribo, né? Nos acampamentos, quando as famílias se organizam no início para lutar pelo seu pedaço de terra, é preciso deixar a forma individual de como cada um vivia nas suas comunidades e passar então a viver em comunidade, viver em coletivo, né? Num espaço coletivo que é um acampamento. E também nas divisão de tarefas, é muito importante, né, para que todos tenham os mesmos direitos dentro de um acampamento e também os mesmos deveres. E dali os companheiros se organizam, estudam, começam a se organizar internamente em equipes, né? Temos várias equipes dentro dos acampamentos, onde tratam da saúde, onde se trata da segurança, onde se trata do estudo e também, como colocou a companheira Marli, se trata também da educação, né? As escolas dentro dos acampamentos. E também a companheirada avalia o momento, né, de fazer luta pela conquista da terra. Então, os companheiros dentro do acampamento é uma vida coletiva, passa da onde veio de formas individual a viver num espaço coletivo. E como é o assentamento? Ou qual é a diferença entre o acampamento e o assentamento? Bom, o assentamento aqui na Argentina é conhecido como nós chamamos no Brasil de favelas, né? Para nós, assentamentos, nós chamamos de assentamento a terra que já é conquistada, né? Que nós já conquistamos aquela terra que era do fazendeiro, que era do latifundiário, uma terra improdutiva, e que os companheiros, através da luta e da organização, conquistam essa terra e vão para cima dela, se dividem em lotes, né? Uma quantidade para cada um, para cada família, e ali começam a trabalhar e a produzir, e seguem organizados. Após a conquista da terra, não se desorganiza, porque se trabalha na questão que só a luta nos traz vitórias, né? e que só a terra para nós não resolve o nosso problema. Depois que chegamos em cima da terra, é preciso lutar por saúde, é preciso lutar por educação, pela própria produção, recursos para se produzir, então se continua organizado e também fazendo lutas. Solo la tierra no resuelve, decías, y yo me quedaba un poco pensando en cómo es ese pase, ese crack, dijéramos desde aquí, de la vida individual, que hay una cultura muy fuerte sobre todos nosotros para que vivamos de esa manera, a la vida colectiva. ¿Cómo se logra ese compartir de forma colectiva el cotidiano de la gente? Sí. Esa cuestión del individualismo en las personas, en los camponeses, isso aí a gente é criado de forma individual, todas as pessoas desde que nascem, né, que têm uma mentalidade individual. Então, dentro do próprio movimento, nós trabalhamos a questão da coletividade, da cooperação entre os companheiros, para tentar reverter essa lógica, né? Trabalhamos outros valores que nesta sociedade hoje se trabalha o individualismo, a exploração, né? Nós trabalhamos outros valores, trabalhamos a questão do gênero, a questão da cultura, da solidariedade. Então, isso é um processo que se dá na cabeça do camponês, que com o passar do tempo, ele vai adquirindo consciência, né? E dentro da própria prática, através da prática cotidiana, prática diária, o companheiro passa, então, a uma nova forma de viver, vivendo em comunidade com os outros companheiros. Quanto hace que o Movimento Sem Terra tiene presença em Brasil? O Movimento Sem Terra oficial, a fundação do nosso movimento, a criação dele foi em janeiro de 84. Porém, o Movimento Sem Terra é uma sequência das lutas que já haviam no Brasil há muitos anos atrás, a luta dos negros, a luta dos cangaceiros, a luta que houve no início do século e no meio do século passado. Então, o Movimento Sem Terra é uma sequência da luta, né? Então, em 1979 começou a haver lutas pela terra, isoladas em várias partes do país, e que, num certo momento, esses companheiros viram que, de forma isolada, não iam conseguir ter grandes vitórias. Então, resolveram criar um movimento que contemplasse, a nível nacional, a luta da terra e que organizasse as famílias, né, de forma organizada para lutar pela terra e também por transformação na sociedade. Vamos a seguir hablando y profundizando precisamente en este tema de la transformación de la sociedad. Y decíamos, todo nos falta en el mundo, todo menos alegría, una de las cosas que nombra el poeta. Y tal es así que estos compañeros que llegaron a Argentina en el marco de los 25 años de las Madres de Plaza de Mayo vinieron, además de con su mate, que no está aquí, pero seguro está circulando por los compañeros que están afuera, que luego van a entrar a conversar, con la guitarra. Tony, buen día y qué vamos a escuchar. Buen día a todos los ouvintes do programa. No Brasil, muitas mães, muitas mulheres no MST também perderam seus filhos durante a luta pela terra. Uhum. E nós temos uma canção que fala um pouco sobre isso. Terra e Esperança se chama a canção. Para dividir a terra, quanto sangue derramado na luta por um pedaço de chão. quantas mães perdem seus filhos sem explicação. Com fé em Deus a gente alcança. A vida nos ensina a acreditar. São tanto artigos, tantas leis pra enfrentar. E em cada canto uma esperança de se plantar, criar raiz. Mas como um sonho de criança, nem sempre é hora de partir. E a história se repete em muitos cantos deste meu país. Deixar de lado o preconceito, sabemos que temos direitos de ser feliz. E em cada canto uma esperança de se plantar, criar raiz. Sonho de criança, nem sempre é hora de partir. E a gente vai, ergue a bandeira, vai, ergue a bandeira, vai. Não podemos desistir. E a gente vai, ergue a bandeira, vai, ergue a bandeira, vai, nossa terra conseguir, e a reforma agrária no país. Gracias a Tony. Estaba cantando en vivo en La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Hoy contando la experiencia, la historia del movimiento Sin Tierra en Brasil.